Você está ouvindo Desleituras. Literatura cabeça para um mundo descerebrado. Olá, amigos, e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O lugar no qual deixamos que narrações nos levem a mundos nos quais a realidade pode ser desesperadora, quer existam pessoas nela, quer não. A cada novo episódio, vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a obra deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Rapidinho mesmo, não precisam nem invadir escritórios vazios em busca de café quente enquanto isso. O primeiro recado é para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrim, do PicPay ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts de nosso Teatro Escuro continuem rolando. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes supimpas e até participações em episódios futuros. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Justamente por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Danilo de Almeida, lá do Doublecast e do Cinema e Música Podcast, Micaela Borges, nossa doutora casa, Samuel Muca, do podcast Boteco dos Versados, Luciano Munhoz, do Papo de Louco, Anderson Negão, do Chorume, William Vulto, do Observador Quântico e do Curta um Curta, Roger Bittencourt, lá do podcast Ritos e Rituais, Tiago Trabuco, do UFO e do Cinema Podcast, Matheus Mantuan, do Portal Curva de Rio, Lica Moon, do Omega Cast, Thay Souza, do podcast La Siesta, Maverick, do No Hype do Omega, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do podcast Galera do Hall, Jorge Augusto, do Anime Sphere e Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação. Também agradeço muito aos apoiadores do PicPay, Yuri Brawley, do Mongecast, Julian Catino, do podcast Por Outro Lado e Alisson Bárbara, do Laranjada. Todos e todas têm minha eterna gratidão e admiração, mesmo que o mundo acabe, tenha ficado oco e eu não os encontre para dar aquele abraço. Se você, ouvinte, quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br/pensadorlouco para nos ajudar mensalmente no Padrim, @teatroescuro para apoiar mensalmente no PicPay e @pensadorlouco também no PicPay para fazer doações apenas quando der na telha. Conto com a ajuda de vocês para continuar produzindo esse conteúdo supimpa aqui. O segundo recado é para lembrar a todos que deixem comentários sobre este ou outros episódios do Teatro Escuro, para que eu e as vozes da minha cabeça saibam o que acham e quantos são. É @pensadorlouco no Twitter, @teatroescuro no Instagram e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Todos os seus comentários serão lidos no próximo episódio com a devida honra e me darão noção exata de se estou ou não fazendo um bom trabalho. E claro, façam parte também de nosso grupo do Telegram em telegram.me/pensadoresloucos, assim mesmo no plural, para ingressarem e conhecerem os outros internos do melhor hospício cultural da podosfera. Lá tem vários podcasters, ouvintes e de maneira geral um bando de dementes que seguirão trocando ideias ainda que as cidades estejam tão desertas quanto usuários do MySpace. E o mais estranho disso tudo, o papo continuará rolando mesmo quando não houver ninguém para escrevê-lo, o que diria muito sobre tua condição mental, ouvinte. E já que estamos falando de Telegram, foi criado recentemente também o grupo Podcasters SC de Santa Catarina, visando aproximar produtores de conteúdo de Santa Catarina e regiões adjacentes uns dos outros e com seus ouvintes. Desse grupo está nascendo a rede Tainha Pod, que aproximará ainda mais estes criando eventos divulgando podcasts, ou seja, movimentos para aproximar podcasters num estado onde antes se pensava não haver praticamente nenhum. Portanto, vão logo em t.me/podcasterssc e façam parte dessa nossa recém-inaugurada rede de aproximação cultural. O link também está no post. Nosso terceiro recado é para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que te sussurram literatura independente no ouvido, a nobre e retocável Infinity Tour. Isso mesmo, a empresa que pode te levar a lugares bons de conhecer e não a escombros vazios de uma civilização inexistente. para todas as pessoas que preferem viajar livremente sem que ninguém pratique bullying com elas, Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Uma empresa de turismo fabulosa e inovadora. Uma forma saudável e acessível de você se desafiar, ao invés de ficar para sempre só paranoico imaginando estar sendo seguido por fantasmas. Se você é um espírito louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity Tour. Turismo para quem tem a insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem curte viagens com a cabeça leve, sem grilar, com a abdução em escala global. Turismo para quem quer ir para frente, conhecer o mundo e seus habitantes, interagir com eles e não com papéis voando em ruas vazias. A Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para tirar vocês da mesmice da vida em animação suspensa. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica? Tá esperando o quê? Algum super vilão dar delete na humanidade? Acesse agora mesmo www.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida. E claro, se puder, passe lá na página deles do Facebook para dizer que conheceu a empresa por este teatro escuro, que eu agradeço demais. Mais um bem aguardado por todos, visto a quantidade de pedidos que vinha tendo. É isso mesmo, ouvinte do Teatro Escuro, a loja de camisetas acabou de sair do plano de ideias e agora existe de verdade. Então, se você quiser ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco e ainda por cima desfilar com aquela camiseta maneira, a tua hora chegou. Criada na Mountink, nossa loja tem camisetas com qualidade absurda, tecido em algodão, todos os tamanhos e estampas que refletem a insanidade de cada podcast daqui. Tem camiseta do Sono Caixão, do Necrofílmico, do Exador e, é claro, do Desleituras. O preço é supimpa e muito acessível, então não perca mais tempo de exibir toda a tua loucura e, ao mesmo tempo, nos ajudar a seguir em frente. Vai lá! Não temos camisetas de força para usar em celas acolchoadas, mas sim aquelas que vão te tornar um doido ou uma doida com mais estilo. Corram logo para www.montink.com.br/loja/PLStore e comprem já as suas. O link para isso também está no post. E nosso último recado é para pedir que assine nosso podcast pelo celular ou smartphone e não percam mais nenhum episódio. É fácil, simples e vocês podem fazer isso sem precisarem de seres humanos à tua volta para te ensinarem. Basta procurar o Teatro Escuro do Pensador Louco no iTunes, caso vocês sejam dessas maçãs mordidas que vagam por aí. E se vocês forem ciborgues androideiros, instalem o Castbox, o Google Podcast ou ainda o Podcast Addict pela Play Store e procurem o Teatro Escuro no campo de busca, que é molezinha de achar. Se quiserem mais lambuja ainda, ou se já tiverem outro player de podcast em seus smartphones, no post e no site há links para assinar de quaisquer formas, até em QR Code. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o Mongecast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Voltando ao cerne deste episódio, ele marca o retorno do grande amigo e também podcaster, professor, dramaturgo e escritor Jim Duran aqui no Teatro Escuro. Ele já esteve presente no Desleituras várias vezes desde seu primeiro conto aqui, Fala Aí, Bud Spencer, no episódio 3, e é sempre um prazer narrar seus escritos aqui. Desta vez, ele nos brinda com o fabuloso conto de suspense A Queda, o qual faz parte de um universo todo seu, referenciando o episódio 33 Ela Não Corria, sem ser uma continuação deste. E para quem não conhece ainda Jim e seu trabalho, deixem-me tecer algumas linhas sobre este senhor de semblante sisudo e grande coração boêmio. Jim Duran é poeta e contista, host do podcast cultural Boilermaker. Aprecia café e leituras em grandes quantidades. Não escreve sob pressão, mesmo que o mundo vá se acabar, deixando para trás prédios vazios e tretas no Twitter pela Glaze Hoffman. E ainda deve um texto aqui para o Desleituras, o qual também deve estar em uma versão do planeta Terra, onde não há nenhuma forma dele ser terminado. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa Desleitura começa agora. Thank you. A Queda, por Jim Durant. Denise caminhou cuidadosamente, evitando pisar nas pedras soltas da calçada. Odiava ter que emendar o curso logo depois da aula. Quase não dava tempo para comer entre as duas atividades, e o tal durava a tarde toda. Era a ideia do pai dela que fizesse algo assim, tanto para poder vislumbrar um futuro melhor, mas sobretudo para que não ficasse o dia todo vidrada nas redes sociais. Ela pensava mais em dormir do que conversar com alguém. Tinha poucos amigos, era mais alguns colegas da escola com quem falava o necessário e o indispensável. Não era dada a socialização, fosse real ou virtual. Queria sossego apenas e poder desenhar. Sabia que tinha talento para desenho, dedicava as poucas horas livres que tinha na semana para executar a paixão. Os vídeos que assistia no YouTube eram, em sua maioria, sobre técnicas e materiais de desenho. A cidade era pequena e a vida monótona demais. À tarde quente, ela sentia o bafo insuportável subindo do asfalto. Os longos cabelos não amenizavam a sensação de estar sentada sob o sol. Já havia comentado o desejo de fazer um corte mais moderno e curto. Relatava os problemas de sempre prender os fios no encosto da cadeira na escola. Dissera que se sentia como se os miolos cozinhassem dentro do crânio, que não tinha paciência para o tanto de cuidado que um cabelo naquele comprimento exigia. Faltava pouco mais de um palmo para que as pontas chegassem à cintura. Em alguns fins de semana que conseguia despistar a família, ela pegava a bicicleta e ia ter perto do rio que havia nas imediações. Ela sabia que poucos quilômetros seguindo o curso do rio havia uma grande cachoeira. Contudo, nunca havia realmente ido até lá. Os pais não deixavam, dizia que era muito perigoso para uma menina ir lá sozinha. Também não autorizavam que ela fosse com o pessoal do colégio. O pai tinha receio que ela ficasse falada, que se perdesse. Era uma cidade pequena e as mentes eram menores ainda. Ela só queria ir sozinha, sentar numa pedra e ouvir o som da água caindo, olhar a natureza, respirar com calma e ouvir o silêncio. Em casa, não havia paz realmente. A família vivia em pé de guerra. Todo dia uma gritaria sem fim e xingamentos, por mais que tentassem passar uma imagem de família feliz para todos os vizinhos. A vida era só aparência, não havia verdade nas relações, era tudo um jogo de interesses. Esse não era o principal problema, mas a falta de interesse que ela tinha por tudo. Não havia nada que a tocasse realmente. Nada tinha importância além. Era tudo raso demais. Ao mesmo tempo em que buscava profundidade nas relações que mantinha, fossem na escola, em casa ou no curso, as pessoas se mostravam pequenas demais diante das perguntas que ela trazia dentro da cabeça. O curso era de informática, focava em um programa usado em comércios, controle de estoque, caixa. O pai era dono de um supermercado e sempre havia deixado claro que ela estudaria para assumir o lugar dele, que comandaria o negócio da família independente de querer ou não. Terminaria o colégio e começaria no mercado. Não havia chance de faculdade, ele não queria que ela saísse da cidade para estudar. Ele já havia até comprado uma mesa para ela. Ficaria na sala dele até que ela aprendesse todo o serviço. Duraria só alguns anos, ele sempre ria depois, um sinal claro de que não apostava muito na inteligência da filha. Ficar trancada numa sala o dia inteiro, fazendo um trabalho que com certeza iria odiar aguentando o pai. Não havia poesia nem arte, era o que a esperava quando terminasse o colégio. Faltava poucos metros para chegar ao curso, já era possível ver alguns dos alunos papeando em uma rodinha enquanto não entravam. Mesmo sendo formada por alguns alunos da mesma escola que ela, não tinha ninguém com quem conversar. Passaria reto e iria até o banheiro lavar o rosto e a nuca. Queria tentar amenizar o calor a qualquer custo. Disse um oi rápido para a secretária e se dirigiu rápido para o banheiro. Fechou a porta atrás de si e tirou a camiseta do uniforme da escola, uma malha branca que ficaria transparente se fosse molhada. Tudo o que não precisava era de mais exposição. Viu o tronco excessivamente branco no reflexo do espelho. encarou os seios com leve descontentamento, assim como a barriga, que parecia flácida, não importando o quanto de abdominais fizesse. Não poderia ser considerada gorda, nem o diminutivo ridículo que usavam, talvez cheinha ou fortinha. O peso não era problema, mas a aparência que tinha, a forma que se via. Já tinha ouvido que seu corpo ainda iria mudar muito, mas não acreditava que fosse melhorar com o tempo. Abriu a torneira, deixou que a água refrescasse as mãos e lavou o rosto em seguida. Era como se renascesse. Molhou a nuca e ouviu alguém tentando abrir a porta. Vestiu com pressa a camiseta e saiu. Ficar em banheiros minúsculos com uma pessoa desconhecida não parecia algo bom no momento. Mesmo antes de fechar a porta atrás de si, sentiu o aroma de café fresco que vinha da cozinha. Era uma das coisas boas do curso. Tinha acesso ao café sempre que fosse possível. Certa vez, chegou a pedir para o professor se poderia ir pegar um copo para beber durante a aula. Ele não só deixou, como pediu que ela trouxesse para ele também. Naquele dia, poucos alunos tinham ido e estava mais tranquilo. Ela chegou à porta aberta da cozinha e encontrou a funcionária balançando um copo para que o café esfriasse um pouco. Estendeu o queixo para Denise, mostrando onde estava a garrafa e dando autorização para que se servisse. Encheu um copo e se encostou na pia. Sentiu o aroma entrando fundo em seus pulmões e enchendo o corpo de uma alegria e conforto inexplicáveis. O primeiro gole tocou seu lábio inferior e tomou conta de sua boca. Espalhou o sabor forte, vivo, intenso. Fechou os olhos e se esqueceu, por um milésimo de segundo, que tinha uma tarde toda de aula pela frente. As decisões, que não foram tomadas por ela, permitiam que aproveitasse o momento do café. Como era que o conforto cabia num copo? Tinha pensamentos assim o tempo todo. Como é que a mesmice de uma vida toda cabia no tempo exato de uma aula? Impossível não sorrir diante da raiva que sentia. Poderia estar em casa, dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, mas tinha que estar ali, com as pessoas que também a odiavam, mas que disfarçavam melhor do que ela. O professor passou diante da porta e, atrás, como um rebanho, iam os colegas de sala. Seguiam calados como se fossem guiados ao abatedouro. Denise entrou por último e foi em direção ao lugar que sempre ocupava no fundo da sala. Deixou a mochila no chão enquanto ligava o computador. Mantinha os olhos baixos, evitava olhar diretamente para as pessoas. Não queria que soubessem de sua existência. Só pensava em ir embora. Queria sentir-se livre. Fazer o que pretendia na hora em que desse na telha. Preferia a rua, a noite. Preferia os versos dos poetas marginais que lia escondida na biblioteca da escola e em alguns blogs da internet. A liberdade daquelas palavras a faziam sonhar com a estrada, com a fumaça de cachimbo e o gosto de uísque barato que precisa ser bebido no gargalo. A imagem vinha forte em sua mente. Ela sorria. Tudo era distante demais de sua realidade atual. Ao longe, ela ouvia comentários sobre a notícia da bancária que havia assassinado um cliente em um apartamento de quinta categoria. Alguns diziam que ela tinha enlouquecido, outros que ele tentara abusar dela e havia encontrado a morte. A verdade é que ela havia curtido toda a situação, via como uma possibilidade de não aceitar tudo calada. Pensava que se estivesse na mesma situação, faria a mesma coisa. Sabia que as pessoas eram cruéis sem necessidade. Já ouvira comentários que seriam capazes de dilacerar alguém que não estivesse em seus melhores dias. As pessoas se armavam e se enchiam de veneno e, parecia, que ficavam de tocaia esperando por uma vítima em potencial. Algumas usavam a desculpa de serem extremamente sinceras. Não sabiam que nada que fosse aos extremos faria bem realmente. O professor gesticulava e caminhava diante de seus olhos, mas era como se fosse um filme antigo sem som. A mente estava em outro lugar, não estava presa ali naquela sala. Era uma janela aberta para um mundo que ia colorindo aos poucos, ia ganhando vida e movimento. Percebera que os colegas prestavam atenção e começavam a digitar os comandos. O curso ia adiante apesar de tudo. Nem se o mundo explodisse seria capaz de mudar o ânimo daquela sala. As pessoas ali nem sabiam se estavam vivas realmente. Não entendiam a diferença entre viver e existir. Ali, ninguém parecia pisar na lama da vida real. Lembrou-se daquele poema de Fernando Pessoa. Todos eles, príncipes na vida, dizia um dos versos. Queria poder ouvir músicas. Havia descoberto algumas bandas novas ouvindo podcasts. Também começou a ouvir velhos jazz que ia tirando das páginas dos poetas que andava lendo. Alguns romances no ar também. Chegara mesmo a começar a escrever uma história com esse clima. Tinha a sensação clara de que vivia na época errada. Adorava os papos dos mais velhos, onde pescava essas e outras referências. Sabia, de alguma forma, que a vida era um livro escancarado, e ela tinha fome desse conhecimento que não se adquiria nas carteiras de escola e muito menos nos bancos das igrejas. Ela queria ser livre, insanamente livre. Sabia que era uma artista, sabia que era uma criadora. Não era uma criatura entre as demais criaturas. As pessoas de sua cidade, as pessoas com as quais se relacionava, eram sem graça. Maldita cidade pequena, maldita vida pequena, malditas cabeças pequenas. Sem perceber, havia soltado as três frases mais alto do que imaginara, já que supunha que teria sido só um pensamento. Só percebeu que não era quando as pessoas que sentavam perto dela explodiram num riso que tomou conta da sala toda. Era como se todos tivessem levantado de seus lugares e apontassem para ela enquanto riam. Zombavam dela, de seu jeito que não se encaixava na normalidade pequena daquelas almas perdidas. Olhou para o professor como se procurasse algum apoio, mas ele também estava rindo. Era o que ria mais alto, na verdade. Sentiu o rosto ficar vermelho, esquentar igual uma febre repentina que tomasse conta de seu corpo. Fechou os olhos com força, como se o fato de não poder ver pudesse anular a vergonha que sentia. Segurou firme a lateral da mesa e cravou as unhas. Eles não paravam com o riso. Além de ridicularizarem o pensamento involuntário que ela tivera, ridicularizavam também a situação como um todo, e a resposta física a isso fez com que rissem mais e mais alto. Não aguentou. Se levantou, pegou a mochila e foi em direção à porta. Ainda riam dela. Com a mão na maçaneta e pronta para sair, disse um sonoro "Fodam-se!" Riram mais alto. Ao sair e bater a porta, liberou todo o choro que guardara até então. Atravessou o corredor e entrou no banheiro. Estava vazio. Sentou-se em um dos vasos e fechou a porta do reservado. Deixou o choro lavar a vergonha que sentia. As pessoas não entendiam que o lugar dela não era ali, que essa não era a vida que ela havia escolhido ou sonhado para ela. Queria pegar a mochila, colocar nos ombros e ir para a estrada, apenas caminhar sem destino até as solas do tênis sumirem e, daí então, continuar até os pés sangrarem. Só queria sumir, esquecer que aquela cidade existia, as pessoas dali, os compromissos que seus pais assumiram para ela. Queria que tudo sumisse, que as risadas parassem, que as lágrimas parassem de cair. Queria que o aperto no coração sumisse. Existir era um fardo pesado demais para alguém como ela, presa a uma realidade tão diferente dos sonhos e dos talentos que tinha. Queria escrever uma história diferente para si. O choro foi diminuindo, chorou até estar cansada demais para lutar contra o sono. Adormeceu, encostada na parede do reservado, sentada no vaso, apoiada na dor que sentia. Havia um silêncio tremendo no banheiro, e o fato de não a terem procurado para ver como andavam as coisas foi percebido assim que abriu os olhos. Não sabia quanto tempo tinha dormido, mas supunha que todos tivessem pensado que ela teria ido embora e que o prédio do cursinho já estava fechado. Levantou-se e foi lavar o rosto. Não queria que soubessem do quanto havia chorado. Pegou algumas folhas para secar a pele e saiu. Tudo quieto demais. Tudo morto. Caminhou até a cozinha, depois até as salas de aula. Todas as mochilas e materiais dos alunos e professores ainda estavam lá, mas as pessoas não. Caminhou lentamente até a portaria e tudo do mesmo jeito. Lá fora, o sol ainda ardia. Olhou no relógio. Não tinha dormido mais do que 10 minutos, e isso aumentou o inusitado da situação. Lá fora, tudo estava tão quieto quanto dentro do prédio. Não havia ninguém na rua. Caminhou até a padaria que ficava na esquina. Tudo vazio. Reparou que no balcão os pedidos ainda estavam como se tivessem sido servidos há pouco. Olhou todo o interior do estabelecimento e não ouviu nem um estalido que fosse. Voltou para a rua, olhava em todas as direções procurando por qualquer sinal de vida ou de humanidade. Não havia nada. Pegou o celular e tentou ligar para casa, para os amigos, para a polícia. Não dava sinal em nenhum momento. Era como se não houvessem mais torres de celular, como se não houvesse nenhuma possibilidade de comunicação com qualquer pessoa. Apressou o passo e seguiu em direção à praça central da cidade. Do outro lado havia uma delegacia e lá ela poderia se informar sobre o que acontecia. Toda a praça vazia, mesmo os pombos e pássaros que viviam ali não estavam. Os cães vadios e os vadios humanos também haviam sumido. Parecia um daqueles programas sem graça que passavam na TV aos domingos, mas não haveria motivo aparente para ela ser a vítima da piada. Pensou isso e veio toda a vergonha do que havia passado na sala do curso. Só não chorou de novo porque o não entendimento do que acontecia era maior. Havia uma viatura estacionada em cima da calçada, a porta do motorista aberta, como se ele tivesse saído correndo para atender uma emergência. Mas tinha ido para onde? As ruas estavam desertas, a viatura vazia, a delegacia abandonada. Não havia ninguém que pudesse explicar o que acontecera e, muito menos, ajudasse a se defender de algo se fosse preciso. Tentou os telefones fixos, estavam todos mudos. Não havia nem o sinal de linha disponível. Desligou e sentou-se num banco. Precisava saber o que fazer. Estava sozinha e começava a ficar com medo. Não podia ficar parada, mas não podia seguir de qualquer jeito. Ficaria caminhando pelas ruas vazias da cidade até quando? Não sabia o tipo de problema que poderia encontrar. Tudo era vago demais. Havia tanta possibilidade de confusão que ela resolveu escolher os problemas em que se meteria. Saiu, decidida, e caminhou até a viatura, com a chave na ignição. Aprendera a dirigir com o pai e não quis pensar muito no caso. Entrou no carro e o ligou. O motor respondeu de primeira e ela saiu. Acelerou e ganhou distância. Sentiu-se mais segura tendo o volante entre suas mãos. Acelerou mais, sorriu satisfeita. Pensou nos merdinhas que tinham rido dela. Queria que a vissem agora roubando uma viatura e saindo em disparada pelo centro da cidade. Apesar de apreensiva, contudo, não conseguiu evitar o riso de satisfação. Lembrou-se de todas as séries e filmes que já tinha assistido, sua cabeça procurando alguma informação que pudesse ajudar a enfrentar tudo o que surgisse. Por mais que o pensamento pudesse ser absurdo, toda a situação era. Andou pelas ruas da cidade com uma tranquilidade desconcertante, um silêncio esmagador, como aqueles que a culpa traz, mas ela não poderia ser culpada de nada. Uma coisa seria ferrar a própria vida, mas ferrar uma cidade toda, seria demais. Socou a buzina e o barulho foi libertador. Socou mais uma vez, tinha medo e raiva por estar com medo. Socou mais uma vez e outra até sua mão doer. Chegou em frente ao mercado do pai, deixou a viatura estacionada melhor do que estava quando a encontrou, tirou a chave da ignição e entrou no mercado. Correu para o andar superior onde ficava a sala do pai. Todo o prédio estava vazio, mas a esperança de encontrar o velho debaixo da mesa, escondido, era maior que a realidade. Como sempre, ele a decepcionara. Não estava lá. Sentou-se na cadeira e apoiou os cotovelos sobre a mesa. Respirou fundo, procurando uma ideia que pudesse colocar em prática. E se isso se estendesse por outras cidades, pelo estado, pelo país? Seria uma merda imensa ela estar sozinha no mundo dessa forma. Agir era a única coisa que poderia fazer. Levantou-se e então reparou na tal mesa que o pai havia comentado. Não se via sentada ali, presa a um ofício que seria mais cárcere que liberdade. Pegou o estilete que o pai usava para abrir correspondência e escreveu um "teu cu" grande por sobre o tampo da mesa. apanhou um carrinho e saiu pegando algumas coisas para levar na mochila. Queria estar preparada. Pegou alguns perecíveis, garrafas com água, pilhas e uma lanterna, isqueiros e acendedores de churrasqueira. No açougue, pegou uma faca e um par de luvas de malha. Estava no corredor de produtos de higiene quando foi surpreendida pelo som da buzina da viatura. Deixou as coisas caírem e permaneceu estática. Uma injeção de adrenalina percorreu-lhe o corpo. Correu para o carro na esperança de encontrar alguém parado ali. Nem que fosse um policial, e o fato de ter roubado uma viatura fosse ser a maior encrenca de sua vida. Posicionou-se ao lado do veículo e olhou para todas as direções da rua. Não havia sinal de mais ninguém. Voltou para o mercado e apanhou as coisas que ainda estavam no chão. Foi rápido para a calçada, abriu a porta da viatura e se posicionou atrás do volante. As chaves haviam sumido. Novamente, um medo irracional tomou conta dela. Não havia nada de racional em seu dia, já havia algumas horas. Apalpou os bolsos da calça procurando pelas chaves. Podia ter pegado sem perceber, mesmo sabendo que havia deixado no contato. Não custava nada tentar. As chaves não estavam com ela. Pensou em correr por todos os lugares em que esteve no mercado. Segurou firme o volante e respirou fundo. Olhou pelo interior do carro procurando algo que pudesse ser útil. Procurou no porta-luvas, apertou o botão que abria o porta-malas e ouviu o clique. Tinha visto em filmes e séries que sempre havia algum tipo de arma para que pudesse usar de alguma forma. O porta-malas estava vazio e ela deixou sair todo o ar dos pulmões. Teria que se virar sozinha. Pensar assim a deixou com uma pulga atrás da orelha. Não era isso que ela vivia fazendo em todas as instâncias de sua vida? Ela era sozinha, mesmo em casa, quando permanecia trancada em seu quarto lendo, ouvindo música ou apenas sonhando com as coisas que ainda faltavam para acontecer. Olhou por cima dos ombros e não havia mudança alguma no cenário. Resolveu que ia continuar seguindo adiante. Iria até a casa de um colega do colégio que morava ali perto. Queria ver se encontrava alguém, alguma pista do que estivesse acontecendo. Sempre com o passo acelerado, tentava percorrer os poucos quarteirões que a separavam de algum lugar que pudesse ser mais seguro. O silêncio a incomodava demais. Não havia o som de outros passos, não havia som de animais, de falatório. A quietude não era sua amiga. Sentia falta do som das mensagens chegando em seu celular. Claro, porque não havia pensado nisso antes? Tinha suas músicas para ouvir. Poderia ao menos não se sentir tão sozinha. Colocar os fones e dar o play foi como se nascesse de novo. Já não se sentia sozinha e nem desprotegida. Os passos ganharam mesmo certo ritmo e chegar a seu destino foi fácil. Parou em frente à casa e chamou. Ouvir sua voz tão alto soou estranho. Chamou mais duas vezes e depois de encarar o nada como resposta, tentou abrir o portão. Estava trancado. Já tinha feito tanta coisa, não seria isso a impedi-la de nada. Pulou a grade e avançou pelo gramado do quintal. Chegou até a porta da frente e rodou a maçaneta, que cedeu. Estava destrancada. Quando entrou na sala da casa, teve a súbita lembrança de que, apesar de serem colegas, não eram amigos e nunca haviam conversado realmente. Só o básico do universo escolar. Imaginou a cena se alguém mais entrasse e desse de cara com ela ali, invadindo. Teria problemas? Mais do que traria o roubo da viatura? Dane-se. Nada mais importava realmente. Ela só queria se proteger. Não sabia bem do que, mas não se sentia tão frágil quanto estava. Ficaria ali até alguém surgir e então explicaria a situação. Sentiu seu estômago reclamar. Estava sem comer há algum tempo. Mesmo tendo mantimentos dentro de sua mochila, resolveu se aventurar mais e procurou pela cozinha. No meio da mesa de jantar estava uma garrafa térmica. Ela abriu e sentiu o cheiro de café. Ainda estava quente, devia ter sido passado há pouco. Abriu os armários procurando um copo. Acabou achando o pão e o copo. Sentou à mesa e se serviu. O gole a despertou. Aqueceu o corpo e deixou tudo mais confortável. Até no inferno sentimos uma brisa leve. Dizia um poema que lera recentemente. A mesa do almoço ainda estava posta. Pegou um prato e se dirigiu à geladeira. Talvez encontrasse uma sobremesa. Havia um bolo gelado. Serviu-se de um pedaço. Pegou o café e foi para a sala. pegou o controle remoto e ligou a TV. Zapeou os canais procurando alguma coisa, alguma imagem, algum noticiário, algo que não fosse quietude. Não havia nada de novo, apenas reprises. Deixou um pouco num canal de desenhos e ficou vendo Phineas acompanhando o irmão em mais uma aventura. Sentiu-se confortável, colocou os pés no sofá e pretendia ficar ali a tarde toda. Qualquer lugar seria melhor do que andar sozinha na rua. Já eram quase 5 horas da tarde e em breve as pessoas voltariam para casa. Ainda tinha esperança sobre isso. Queria que tudo voltasse ao normal. Começara mesmo a sentir falta de seus pais e de todo o controle que exerciam sobre sua vida. Se perguntou quando fora a última vez que todos ali tiveram um dia de paz, que puderam demonstrar o amor que sentiam. Não se lembrava e isso deixou um vazio no seu peito. Sabia que não tinha vontade de casar e nem ter filhos, muito por conta do que vivia em casa. Não queria se pegar repetindo os velhos hábitos de sua criação. O café e o bolo se foram, não havia nada na TV. Tinha carregado o celular e começou a se sentir sufocada ali. Precisava de ar, precisava de rua, precisava de algo que não fosse ficar ali. Levou as louças para a pia, pegou suas coisas e abriu a porta. Uma última olhada para ver se não havia esquecido nada que denunciasse sua breve estadia. Tudo certo para a partida. O sol já não estava tão quente. Pulou o portão de volta para a rua e, ao pisar no chão, sentiu que pisara numa daquelas pedras pontiagudas. A dor a fez xingar todo mundo que tinha sumido. A vida era uma maldita piada de péssimo gosto. Quando levantou o pé, percebeu que não era uma pedra em que ela havia pisado. Era uma chave de carro. O controle do alarme havia quebrado e um dos pedaços de plástico havia furado a sola de seu tênis. Por isso a dor. De onde essa chave havia surgido? Será que alguém a estava seguindo? Ergueu-se e, de novo, olhou para todos os lados. Tudo do mesmo jeito. A chave devia ser de algum dos carros estacionados na rua. Testou em todos, mas estavam trancados. Menos um. Entrou no Fusca e sentiu uma saudade de seu quarto. Da proteção de seu mundo. De onde sabia onde estava cada coisa e que não precisaria temer se fosse flagrada por outra pessoa. Não estaria mais invadindo o espaço de ninguém. Tentou ligar o carro com a chave. Não houve o mínimo sinal de que daria certo. Frustrada mais uma vez. Lembrou-se de que haviam os carros de entrega no mercado. O carro do pai. Alguma bicicleta que diminuiria o tempo de exposição na rua e os quilômetros até sua casa. Não podia perder tempo e não queria andar calmamente. Senão, dali a pouco estaria de noite e ela sozinha pelas ruas. Andou rápido até a esquina e pôde ver a viatura da polícia passando a toda velocidade. Soltou seu grito mais potente ao mesmo tempo em que corria para a esquina. Sentiu o coração explodir de alívio. As pernas estavam levemente bambas e a cada passo tinha a sensação de que poderia cair. Mesmo assim não desistiu e tentou correr mais e mais rápido. O sedentarismo não iria cobrar seu preço num momento como aquele. Ao virar a esquina, viu a viatura estacionada em frente àquela que havia deixado. Sentiu uma mistura de alívio e preocupação ao perceber que agora teria que explicar por que havia feito o que havia feito. Chegou ao lado do carro e sentiu a lataria do capô. Estava estranhamente fria. Nem parecia ser o mesmo carro que ela vira descendo a rua a toda velocidade. Gritou a plenos pulmões e depois ficou em silêncio, esperando pela resposta que não veio. Entrou no mercado correndo e passou por todos os corredores. Foi aos banheiros, foi ao escritório, foi até a câmara frigorífica do açougue. Entrou em toda a sala possível, mas não encontrou sinal de ninguém. Só não pensou em abdução porque estava atenta a qualquer sinal e saberia se um disco voador tivesse aparecido. Nada assim tinha acontecido. Correu de volta até a sala do pai e procurou a chave reserva no carro dele. Ela sabia que ele a mantinha numa das gavetas da mesa. Encontrou fácil até. O pai não tinha muita criatividade para esconderijos. Correu para o estacionamento e entrou no carro. Deu a partida e acelerou apenas. Queria chegar em casa o mais rápido possível. Tinha cansado daquele jogo e as esperanças de encontrar seus pais em casa já não existia. Mesmo assim, ela queria aquele refúgio. Dirigiu em silêncio. Atravessou as ruas sem olhar para os lados, sem se preocupar se atropelaria alguém ou não. O carro tinha o cheiro de perfume do pai. Sem perceber, começou a chorar. Claro que tinha medo. Claro que estava perdida. Aquela tarde não fazia nenhum sentido. Nada estava certo. A luz do dia começava a ficar mais fraca. Logo iria anoitecer. Não sabia como seria enfrentar a escuridão do mundo sozinha. Ao longe, reconheceu o portão de casa, pisou mais fundo no acelerador e logo em seguida começou a frear. Em frente de casa, abriu a mochila e pegou a chave do pesado portão de ferro. Só saiu do carro depois de segurar a chave com firmeza e de ver se havia alguém por perto. Não queria que soubessem que ela estava ali. Correu e abriu o portão como se tivesse alguém atrás de si. Trancou e correu para a porta de casa. Abriu e fechou com um barulho enorme. Bater a porta não era costume na casa. Segurou a porta com as duas mãos, jogando o peso de seu corpo enquanto tentava acalmar o coração e ouvir o som externo. Tentava ouvir se estava sendo seguida ou se corria algum tipo de risco. Tudo silencioso demais, o que poderia ser considerado normal. Aos poucos, foi cedendo à pressão que exercia contra a porta. Foi até o sofá e deitou. Não aguentava mais o desconforto daquele dia. Tirou os tênis e viu o pequeno corte que havia na sola do pé. Precisava de um banho e de sentir-se em casa. Passou no quarto dos pais e confirmou que não havia ninguém. Abriu a gaveta do criado mudo do pai e pegou uma pequena chave. Atravessou o quarto e abriu uma caixa de madeira que ficava sobre uma penteadeira. Pegou o revólver e o carregou com as balas que estavam ali. Tirou a roupa suja, suada, fedida. Sentiu o piso frio e abriu o chuveiro como se fosse a primeira vez na vida em que se banhava. Prestava atenção a qualquer som. Sentou-se no vaso e quase ouviu sua mãe brigando com o fato do chuveiro estar gastando água demais. Sorriu de leve, pegou a toalha e colocou sobre o revólver, ambos sobre a pia que ficava perto do box, o qual não fechou enquanto tomava banho. Sim, sabia que iria molhar o chão do banheiro e que isso traria um falatório sem fim, se aquele fosse um dia normal. Deixou a água cair na sua cabeça, quente e reconfortante como um abraço. Ensaboou os ombros e o corpo. Havia uma luta interna entre aproveitar o banho e ficar atenta a qualquer bater de asas de mosquito. Infelizmente, a segunda opção foi a vencedora. Terminou o banho e se secou. Secou depois o chão. Enrolou a toalha nos longos cabelos e saiu empunhando a arma. Caminhar nua pela casa deu um novo sentido à palavra liberdade. Deveria fazer isso mais vezes. Sobretudo nas tardes que seus pais não estavam em casa e ela não teria curso ou qualquer outro compromisso. Foi ao seu quarto e vestiu uma roupa confortável. Voltou para a cozinha e começou a preparar o jantar. No fundo, era um pouco de esperança de ver as portas abrirem e seus pais chegarem depois de um dia de trabalho. Iria fazer o macarrão que sua mãe gostava de comer. Ligou o som que ficava ali no cômodo e reproduziu as músicas que tinha no celular. Estava muito alto para que pudesse sempre permanecer atenta. Já que estava sozinha e protegida, resolveu tomar um pouco do vinho que tinha na geladeira. Enquanto a massa ficava pronta, ela se sentou na mesa e começou a rabiscar as folhas do caderno que sempre a acompanhava em momentos em que queria pensar. Desenhar era a porta para uma outra dimensão. Ali, naquele momento, podia dizer que estava em paz. Que tudo o que tinha vivido durante o dia não seria uma lembrança ruim daqui a pouco. Bebeu a segunda taça de vinho enquanto comia. Não tinha pressa mais para nada. Estava em sua fortaleza. Terminou o jantar e lavou a louça. Pegou a garrafa de vinho e andou pela casa checando cada janela e porta, conferindo se estavam bem trancadas. Chegou no quarto e fechou a porta. Empurrou a cômoda pesada para criar uma barreira. Sentou-se no chão e continuou a ouvir suas músicas e beber o vinho. Ainda rabiscava um pouco. O tempo passara muito rápido e ela se deu conta de todo o cansaço quando deitou na cama. O vinho ainda aninava. Não percebeu quando adormeceu. O celular na mão, tocando sua playlist, velou o sono cansado e bêbado. Não teve sonhos. Não ficou se movimentando durante o sono. Acordou praticamente na mesma posição em que se deitara. Lá fora ainda estava bem escuro. Eram quase 5 da manhã e ela não conseguia ficar mais na cama. Empurrou a cômoda e abriu a porta. A casa toda estava escura, quieta, morta. Foi até o quarto dos pais apenas para ter certeza de que eles não estavam lá. Não tinha havido mudanças no cenário daquela estranha história. Foi para a cozinha e preparou uma garrafa cheia de café. Tomou uma xícara cheia e comeu uma fatia de pão caseiro. Não tinha pressa. O sol ainda não havia nascido e poderia esperar para ver o que aconteceria. Será que os pais e o mundo todo voltariam ao normal? Estar sozinha e fazer tudo exatamente como se esperava que fizesse não parecia o certo. Pensou no que gostaria de fazer normalmente, por si mesma. Levantou-se e foi trocar de roupa. Pegou a mochila que ainda estava com os mantimentos. Foi até a garagem e pegou sua bicicleta. Abriu rápido o portão e saiu tomando cuidado de verificar duas vezes se tinha trancado tudo de novo. Montou e saiu pedalando. Eram quase 6 da manhã e sabia que o que queria ver estaria uns 15 minutos de pedaladas vigorosas. Quando deixou a rua de asfalto de seu bairro e sentiu a ria de terra sobre os pneus, sorriu leve. Queria estar ali e estava. Chegou até o início da vegetação e desceu da bicicleta. A escondeu numa moita. Seria muito difícil carregá-la mata adentro. O clima estava fresco e ela andava rápido. Ainda estava escuro demais, mas ela tinha lanterna. Estava na trilha, tinha pouco mais de 15 minutos quando ouviu um passo atrás de si. Arregalou os olhos, assustada, e começou a correr. Não queria olhar para trás. Jurava que ouviu passos acelerarem também e começarem a correr atrás dela. A mochila batia em suas costas a cada passo dado. Diante dela, o som de água corrente ia aumentando. Atrás dela, os passos não cessavam. O coração acelerado, o suor que começava a brotar do couro cabeludo, estava chegando na parte de cima da cachoeira. Tinha se dado conta naquele momento de que estaria ali em uma prisão natural. A queda era alta demais para ela tentar. O sol começava a nascer e a iluminar a copa das árvores. Ali na trilha ainda era preciso o uso da lanterna. Além dos passos, eles começavam a rir. Era um riso de desespero. Eram muitas pessoas atrás dela. Algumas gritavam. Ela se sentia ameaçada. Um arrepio percorreu a espinha. A clareira da queda já era visível. O coração acelerou. Os olhos encheram de lágrimas. Ela tinha medo de morrer. Estava desesperada com a possibilidade de ser morta. Será que é isso que tinha acontecido com as pessoas da cidade? Não houvera tempo para que isso acontecesse com todos. Não havia como se matar uma cidade toda em poucas horas sem ser com bombas. Os gritos e risadas e passos atrás dela a guiaram para uma armadilha natural. Ela tinha sido levada para uma arapuca como um animalzinho assustado. Parou de repente. Estava na beira da cachoeira. O som alto da água caindo era ensurdecedor, mas os gritos e risadas vinham aumentando com a proximidade. Ela fechou os olhos e resolveu deixar que as coisas acontecessem rápido e de forma que não sofresse. Sentiu um baque no peito e o corpo foi lançado para trás em queda livre. Ela iria morrer. Abriu a boca e gritou quando sentiu uma mão pegando seu tornozelo. Mexeu-se com violência e bateu a cabeça na parede do reservado. Abriu os olhos e estava, de novo, sentada no reservado do cursinho. O coração disparado, ela não entendia o que havia acontecido. Abriu a porta do reservado com uma enorme dúvida estampada no rosto e com medo dominando o corpo todo. Na frente dela, estava a tia da limpeza. Havia uma mistura de dúvida e pena no rosto dela. Ei! Você tá bem? Já passa das 7 da noite, seus pais estão te procurando pela cidade toda, vieram aqui 2 vezes. Você esqueceu seu celular sobre a carteira da sala. Vim se esconder nesse banheiro. No dia a dia de limpeza, ele fica sem uso. Teve a sorte que vim ver se estava tudo fechado. Denise saiu do banheiro, se sentindo assustada, mas viva. As pessoas ainda estavam no mundo, boas ou más, elas ainda estavam por aí. Antes de chegar na secretaria, ela voltou e deu um abraço na mulher que a havia encontrado. Saiu do prédio e viu as luzes da cidade todas acesas, as pessoas nas calçadas, nos carros, nas motos. E ela sorria, enquanto no fundo de sua mente ouvia uma risada de desespero. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto e espero que tenham gostado de ouvi-lo em toda sua ambientação pesadelesca moderna, quanto eu curti de narrá-lo. E o considero, deixem-me dizer, uma amostra perfeita tanto do poder narrativo em prosa de Jim Duran, quanto do somatório de medos, anseios e temores que assolam cada um de nós, cada uma de nós, ao menos em um ponto da vida, cotando por baixo. Afinal, por mais que vivamos num mundo erroneamente globalizado e completamente conectado, mesmo sem nossa aprovação, temos várias vezes o desejo de ver tudo sumir e nos deixar em paz. Claro, todos e todas gostamos de ter acesso imediato à informação, mesmo sabendo como a maioria da massa prefere usar isso de forma tóxica. Certo, somos animais sociais e é de bom tom que comunguemos para sobreviver, principalmente offline, ainda que muitos de nós se dediquem a fazer dessa necessidade uma forma grotesca de segregação. Entretanto, no instante em que o caldo entorna nossa paciência, serenidade e permissão de existirmos enquanto sociedade desce ralo adentro, temos sim muita vontade de que o mundo permaneça sem seus inóspitos habitantes. E acredito que partes deste conto reflitam bem isso. O passo a passo excruciante de uma personagem com síndrome de alienígena, alienada pelos semelhantes à volta até o ponto de ruptura. Um momento de fuga no qual ela se escora em um banheiro vazio para fugir momentaneamente da mesma inexistência hostil que a força a odiar ser quem é e onde está. A terrível sensação de não pertencer a lugar nenhum, seja em casa ou família, e ter esse desejo de que tudo mais vá para o inferno para poder respirar. E quando isso acontece, não é de todo ruim, apenas estranho. Não percebemos como somos dependentes uns dos outros até nos separarmos de vez deles. Uma vez decretada essa condição, estranhamos, tememos, odiamos, repreendemos a nós mesmos por havermos desejado isso, mas não sem uma pontinha de satisfação, a liberdade crua em seu núcleo de podermos ir onde quisermos, fazer o que quisermos, estar onde estivermos. Solidão é até confrontada, porém não sem nascer de uma bravura aventureira nos compelindo a sair pelo mundo sem necessariamente ir atrás de outros sobreviventes. Somente ir. Contudo, quanto mais essa liberdade de um Robinson Crusoe nos instiga, somos ao mesmo tempo assombrados pela pontinha de dúvida de o presente não ser bem assim. A paranoia de estarmos sós, porém não exatamente como esperávamos. Com medo da buzina que soa sozinha, ou da chave desaparecida, do passo atrás, de como nos tornamos de protagonistas em um mundo oco para presas de predador ou predadores ocultos. E eu não falo aqui dos aliens de dreadlocks do cinema. Enfim, de não estarmos tão sós assim e sermos alvo até o pesadelo acabar. Afinal, o que mais eu posso dizer? Mais um excelente conto, Brother Jim. Saiba que as portas deste teatro mal iluminado estarão sempre abertas para você e tuas frases angustiantes. Oi, você. É, você aí que ouvia este conto no escuro do quarto, na sala vazia da empresa, no carro, pela rua deserta, e agora teme olhar para trás pensando que terá de sair correndo. Pare com isso, foi apenas um conto. A realidade pode ser bem mais opressora ou solitária. Lembra do que eu te falei lá da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora lá no começo? Mesmo assim eu voltarei a falar. Já acessou o site da Infinity para ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não me faça rir bem alto quando você deixar escapar "preciso de umas férias" em voz alta na sala da faculdade. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Nossa, eles só não têm viagens para cachoeiras com um batalhão invisível te perseguindo por detrás. E que bom por isso. Então levante-se e vá lá conhecer tudo. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tour.br. Os links estão no site, no post e em toda parte. Curta a Infinity no Facebook. Aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas. Não espere eu dizer de novo. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas e rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários tanto do episódio 39 quanto do 40, que foi o nosso primeiro especial. E como são realmente pencas de comentários, eu peço desculpas a todos e todas, mas eu agradecerei de forma breve para não tomar tempo demais. Mas vocês sabem, todos e todas novamente, o quanto são importantes para mim. Vamos lá. Começando pelo Desleituras 39, quando eu fiz o conto P de Piolhos. Primeiro comentário vem de Evaristo Ramos. Diz ele: Pensador, não só te venero porque isso é coisa de motosserrista. Risos. A questão sobre a falta de leitura me fez lembrar de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ultimamente, a leitura vem sendo discriminada. Livros estão sendo vistos como a campanha do motosserra, cheio de mentiras e merdas. Sem contar que livros estão cada vez mais resumidos e têm sua gordura tirada. Tudo para deixar a leitura mais rápida e agradável. Alguns deixam de ler esses resumos e leem apenas as resenhas. Das resenhas, eles passam a acompanhar os youtubers que falam sobre o resumo resumido, até chegar no ponto de lerem apenas as sinopses. Se bobear, uma frase impactante vai bastar. Mas é como diz um homem livro para Montag. Mas não se pode obrigar as pessoas a escutarem. Elas precisam se aproximar, cada uma no seu momento, perguntando-se o que aconteceu e por que o mundo explodiu sob seus pés. Isso não irá demorar muito. Tenhamos fé, né? Abraços. Evaristo, cara, muito obrigado. Adorei o comentário, fantástico. A ótima análise que você fez. Adorei a menção ao Ray Bradbury. Aparece sempre aí, brother. Próximo comentário, de Darley Santos, que diz: Um audiodrama político com uma narrativa pra lá de surreal. Tomara. A alusão à situação da política brasileira ficou mais do que clara, né? Achei o cast uma capitalização de certos episódios das eleições de 2018. Sendo assim, é possível perceber que a construção do conto paira sobre a ideia do feitiço contra o feiticeiro. Divertido escutar esse contrafatual futurista. Risos. Darley, muito obrigado. Foi realmente muito divertido e, de certa forma, triste que, pelo menos parte do que o conto se tratou, esteja acontecendo hoje em dia. Próximo comentário, de Mark Tinoco, lá do Cultura Pop a Rigor, o host, o co-host lá do Conversa Fiada, matou carambola, que diz pra gente: Fala, pensador. Qualquer mera coincidência é semelhança. Pegou todos os lances dessas bizarras eleições de 2018 e criou mais um episódio foda. A vida imita a arte imita a vida. Um conto surreal que até soa plausível diante da realidade, que consegue ser mais surreal ainda. Parabéns pelo Jurandir Motosserra, eu ri. Agora é aguardar pelas eleições de 2022. Nova ditadura não emplaca. Bolso fracassa e decepciona seus bolsominions. PT e PSDB seguem combalidos. Ciro e Marina fracassaram novamente. Cabo Daciolo e Alexandre Frota no segundo turno. Arg! Mark, muito divertido. Adorei o arg no final. Muito bom, cara. Muito bom. Um abração. Passa sempre aí, brother. Próximo comentário, de Thiago Trabuco, do UFO Podcast e do Cinema Podcast, que diz pra gente: Obrigado pelo convite de participar, meu caro. É sempre uma honra poder contribuir contigo. O episódio, para variar, ficou excelente. Eu que te agradeço, a mão da porra da podosfera. Próximo comentário, de Raíssa Fluvier, minha musa das tatuagens, que tem tempo que não aparece, tô com muita saudade dela, que diz assim: Pensador, que episódio mais maravilhoso. Acho que essa realidade paralela, que não tem nada a ver com a realidade, foi super bem descrita. Como as fake news se espalham e como a paranoia da população pode ser manipulada. Tão incrível, se não fosse uma obra de ficção, juraria que é real. Foi um ótimo episódio, beijos e desculpa estar em falta, mas não ando muito bem. Raíssa, um beijão pra você. Você, estando ou não estando bem, continua minha musa, tenho saudade de você. E ver se aparece. Espero que você esteja se sentindo melhor. Próximo comentário, do Brother Sebs, lá do Apenas Um Cast, que diz assim: Esse me lembrou aquele clássico Dias de um Futuro Esquecido. Mas vai que isso acontece, né? Enfim, grato pelo convite e seguimos em frente. Sebs, o que eu posso dizer? Duas coisas pra você. Um, muito obrigado pelo comentário, e você é muito marveco, cara. Qualquer chance que você tem, você cita X-Men ou qualquer outra criação totalmente original de Stan Lee. Abração, cara. E agora vamos aos comentários do nosso Desleituras Especial, episódio 40, a antologia Podosfera Assombrada. Começando novamente por Evaristo Ramos, grande quadrinista e desenhista, brother da gente, que escreveu: Parabéns aos envolvidos deste episódio que ficou sensacional. Em dado momento eu pensei como seria bom ver esses contos iguais aos contos da cripta. Olha aí, boa ideia. Talvez um único erro, mas aí já é meu, foi ter ouvido ele ainda cedo, quando eu deveria ter deixado para ouvir na madrugada, em que as coisas teimam em aparecer e as vozes a falar no meu ouvidinho direto. Gostei de todos os contos, não fiquei entediado com nenhum, mas o primeiro conto me deixou com um cagacinho e o penúltimo, aquele do bardo, foi lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Logo, eles foram meus favoritos. Aquele do taxista pancadão foi engraçado porque a gente encontra facilmente um motorista desses e encontra mais facilmente ainda um caboclo querendo te matar com fones de ouvido. Mais uma vez, parabéns aos envolvidos. Evaristo, cara, muito obrigado por ter ouvido. Eu reescutaria isso de madrugada, esse episódio de madrugada que é bem mais assustador. E obrigado por citar os teus favoritos, cara. Espero, quem sabe, a gente não faz um Cripta do Terror, a Cripta do Desleituras, alguma coisa assim. Abração pra você. Próximo comentário de Jorge Augusto, o padrinho daqui do Teatro Escuro, que participou tendo um conto nesse Desleituras especial, que diz pra gente: Pensador, simplesmente foda essa antologia e me sinto honrado de ter feito parte deste episódio. O dragão leu meu conto de uma maneira bem peculiar e eu acompanhei os outros. O meu pareceu tão simples perto dos outros, mas fico feliz de ter feito parte de tão nobres obras. Que mané simples, não existe simplicidade nenhuma, velho. Somos todas aberrações. Jorge, você também entre nós e espero que faça sempre parte, cara. Um abração pra você. Próxima mensagem de Drit Noco, também lá do Conversa Fiada Matou Carambola, também do Cultura Pop a Rigor e também foi autora no episódio da antologia Podosfera Assombrada, que diz pra gente: Obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer participar. Amei narrar esse misterioso conto da Condessa Vanora e também a narração divertida da Lika Moon para o meu conto. A antologia ficou ótima, todos os participantes estão de parabéns. Muito obrigado a você, Dri. Eu sei que você é meio bicho do mato, não aparece muito e tal, mas pode crer que será convidada mais vezes. Não pense que você vai escapar assim. Beijão pra você. Próximo comentário do advogado José Castanhas Neto, lá o doutor Neto do NetoCast, que diz pra gente: Caro Pensador e todos os amigos participantes deste episódio, vocês mataram a pau. Conseguiram fazer um creep show via áudio, simplesmente fantástico. Todos os contos e narrações ficaram ótimos. É o tipo de episódio que você vai ouvindo e torce pra não acabar. Parabéns ao Pensador e a todos os amigos participantes. Abraços e que venham outros. Muito obrigado, Neto. Quem sabe no próximo você não larga aí esses teus habeas corpus e petições e sei lá mais o que uns e não escreve um conto teu para um tema específico que vai ter na segunda antologia. Vamos ver. Contando com esse aqui, agora só faltam 9 episódios. Próximo comentário de Jeff Guimarães, que também é padrinho daqui do Teatro Escuro, também é podcaster do Teístas em Ação e também participou da antologia. Olha só, é quase um combo. E ele diz: Peço licença para falar uma coisa, que foda. Obrigado, Pensador, pelo convite. Foi uma honra participar de um projeto tão sensacional e complexo como este. E com uma galera super 10. Agora, eu acho que entendo porque te chamam de louco. Risos, parabéns. Que nada, Jeff. De tenista e de louco, cada um tem um pouco, cara. Você não tá imune a isso. Teu conto foi muito legal, foi um prazer tê-lo tido lá na antologia e viram outras, cara. Abração pra você. Próximo comentário de Roger Pitarelli. Roger Pitarelli, guitarrista da banda Cirque, que já foi resenha de Um Som no Caixão, e ele diz pra gente: Acho que nunca comentei no Desleituras, mas saiba que acompanho desde o começo, e este episódio antológico foi absurdamente, fodasticamente e sensacionalmente espetacular. Parabéns por ter reunido essa coletânea. Ouvi mais de uma vez alguns dos contos. Parabéns, meu caro amigo, pelo excelente programa. Até uma próxima. Abraço a você também, Rogério Pitarelli, grande guitarrista MacGyver das gambiarras musicais. Só tomo com tua saudade no Hangout, como sempre, mas eu sei que a vida é corrida. Abração. Próximo comentário, e agora eu já aviso, vem um comentário hiper, mega, ultra, micro, baixas calorias, gigante de Darley Santos, mas eu vou ler assim mesmo porque eu sempre leio os comentários aqui. Vamos lá. Cara, fiquei sem palavras. Ficou super esse especial. Que coisa linda de se ver, uma confraria de seres disfuncionais numa inédita colaboração para uma obra conjunta de histórias sinistras, tendo como tema central a podosfera assombrada, ou, em outras palavras, mostrando como o estranho, imponderável e incógnito podem assaltar quem trabalha com o ofício de podcast. No ensejo, o Pensador Louco apresenta cada um dos responsáveis e sua biografia e méritos laborais e comenta os contos. Ficou realmente show. Sobre os contos, putz, um melhor do que o outro. Sobre o primeiro conto, podcast de qualidade, fiquei estupefato ao me deparar com uma ficção científica envolvendo experimentos cruéis com pessoas desavisadas. tudo para um suposto bem maior, a qualidade da podosfera. No 2, Greg entrar uma perseguição fantasmagórica que ninguém poderia esperar. No 3, um convidado bem antigo. Como muitas vezes acontece na vida, o mal estava no nosso lado, debaixo do nosso nariz. Uma pessoa com intenções obscuras, ressentida e ambiciosa, ressuscitando feitiços milenares. No 4, podcast normal, gostei particularmente desse, risos. A tensão do estresse do trânsito, mais a hipersensibilidade de um amante de podcast e a extrema irritabilidade com quem confunde o conceito de podcast. Pode tornar alguém um homicida em potencial. 5. Inevitável. Esse foi um que eu não entendi direito. Um alguém predestinado a lutar contra um destino trágico e inexorável. Um ser solitário presenciando a vida normal lá fora enquanto luta contra seres malignos e mitológicos ferrando sua existência. Acho que não entendi essas metáforas. Darley, espera até você ser chamado para um podcast e aí você vai entender, eu tenho certeza. Brincadeira. 6. O outro host. Amei ver a dissociação gradativa de personalidade do personagem. Achei um dos melhores contos. 7. Episódio maldito. Gostei muito desse também. Ver essa coincidência entre o real e a fantasia, um e outro confundindo-se no plano da realidade e da fantasia, além da presença de um serial killer e o posterior despertar do personagem do pesadelo, que se mostra um alívio e inspiração para seu ofício criativo. Se todos os produtores de conteúdo tivessem esse processo criativo, hein? 8. Assombro. Um aventureiro lidando com forças malignas, antigas e míticas dentro de uma gruta. Um conto envolvendo magia e arte samurai. Ficou parecendo um filme de terror. Verdade. 9. Ecos de silêncio. Assim como aconteceu com o conto Inevitável, também fiquei com dificuldade de entender esse conto. Infiltração de vozes e sorrisos. A personagem se tornando médium de algo, ao mesmo tempo em que, se confundindo com isso, se transmutando em algo maior. Uma quimera, enfim. 10. O conto do Roxo Fantasma. Achei bem legal a proposta de contar algo no formato de um poema, onde vemos a mitificação fantasmagórica da figura do host. 11. Feed. A história de um podcast maldito. Parece que toda a porcaria deste mundo e o próprio enigma do mal é transmitido ao ouvinte por aquele singelo smartphone. Uma mensagem para ser transmitida para o máximo de ouvintes, alcance um a um. Ah, se pudesse ser transmitido direto para as massas. Feed, um suicídio ritualístico, como ato simbólico, alimentando a rede, mais um nó na costura que quer revelar-se ao mundo. Lembrei do filme O Chamado, em sua premissa envolvendo a encarnação do mal em conceitos tecnológicos midiáticos, avançados em relação à própria origem daquele mal. Ei, parece que não importaria muito se o personagem soubesse o conceito de podcast. Parece que não o salvaria de toda forma. Darley, muito obrigado pela análise fantástica que você fez de cada conto, cara. Você é nosso ouvinte profissional, nosso comentador profissional, não à toa, cara, e muito obrigado. Próxima mensagem novamente do Sebs, nosso Sebastian lá do Apenas Um Cast, que diz: vamos lá, começo dizendo meus favoritos. 1. Podcast de qualidade, escrito pelo Almir Ribeiro e narrado por mim, pelo Pensador Louco. Sensacional em ritmo, pegada, cinismo e crueza. Curto e bem acabado. Em segundo, ele diz que o favorito dele é o 3. Um convidado bem antigo, escrito pelo Juliano Catino e narrado por Luciano Munhoz. Vingança, tem coisa mais deliciosa e com requintes de crueldade explícita. Ótima ideia e argumento também. E por último, o favorito dele é o Conto do Roxo Fantasma, escrito por Cláudio Dragão Dourado e narrado por Jorge Augusto. Inesperadamente bom e divertido. Não deu tanto medo, mas foi bem interessante. No final ele termina dizendo: ótima iniciativa, parabéns a todos os envolvidos e fico no aguardo pela segunda antologia. Abraços. Sebes, quem sabe também você não participa dela? Tá quase chegando aí, brother. Abração. Último comentário de Mark Tinoco novamente, lá do Cultura Pop a Rigor e do podcast Conversa Fiada Matou Carambola, que diz: fala, pensador, excelente episódio, ideia genial você teve de promover uma antologia. Sempre fui muito fã, espero que venham muitas outras. Curti muito os contos, todos bem criativos e envolventes. Parabéns pra você e pra toda a galera que participou. Abraço. Abração pra você, Mark, já que a Dri, que é também parte integrante do Clã Tinoco, participou do outro, quem sabe você não participa do próximo? Tem aí 9 episódios de tempo pra escrever, cara. Vai caprichando aí, brother. Abraço. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast no Cashbox ou outro agregador. Recomendem para alguém. Ajudem no Padrim, no PicPay, porque quebra um galho enorme. Comprem nossas camisetas, participem no nosso grupo do Telegram, ou seja, interajam, porque loucos e loucas somos todos nós. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Dessa forma, continue incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar as desleituras, como normalmente acontece, com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do episódio, eu escolhi para encerrar Eric Clapton e sua versão para Blues Leave Me Alone, da sua compilação From the Cradle. Abraço a todos e até a próxima. Participaram deste episódio Emily Mataschinski e Thay Souza do podcast La Siesta. Trying to drive me away from home. Blues trying to drive me away from home. And the blues so bad, blues followed me all day long. Take my rest. The blues, blues won't let me take my rest. My mind is rambling like a wild geese out in the wind. Maybe you have a midnight dream. Yes, you my all day study. Maybe you have a midnight dream. Este episódio foi editado por Podcasters de Aluguel. Procure a gente em @alugapods.